Pasta 8. Faixa 1. Encontro 6. Macacos do Novo Mundo. O encontro 6 em que os macacos platirrinos do Novo Mundo se reúnem a nós e ao nosso aproximadamente trimilionésimo avô, o Concestral 6, o primeiro antropóide, ocorre por volta de 40 milhões de anos atrás. Era uma época de exuberantes florestas tropicais e até a Antártida tinha sua porção verde naqueles tempos. Embora hoje todos os macacos platirrinos vivam na América do Sul ou Central, o encontro propriamente dito quase certamente não ocorreu nessa área. Minha suposição é que o encontro 6 aconteceu em alguma parte da África. Um grupo de primatas africanos de nariz achatado, que não deixou descendentes africanos sobreviventes, conseguiu, não sei como, chegar à América do Sul na forma de uma pequena população fundadora. Não sabemos quando isso ocorreu, mas foi há mais de 25 milhões de anos. Os primeiros fósseis de macacos da América do Sul que temos são desse período, e menos de 40 milhões de anos, encontro 6. A América do Sul e a África eram então mais próximas uma da outra do que hoje e os níveis do mar eram baixos. Talvez isso deixasse exposta alguma cadeia de ilhas que, a partir da África Ocidental, permitisse transpor a distância entre as duas costas pulando de ilha em ilha. Os macacos provavelmente fizeram a travessia flutuando, talvez em fragmentos de manguezais que seriam como ilhas flutuantes capazes de sustentar vida temporariamente. As correntes estavam na direção certa para uma deriva impremeditada. Outro grupo importante de animais, os roedores estrigognatos, provavelmente chegou à América do Sul mais ou menos nessa mesma época. É provável que também tenham vindo da África e seu nome até deriva da designação do porco-espinho africano, Rhystrix. É possível que os macacos tenham flutuado pela mesma cadeia de ilhas que os roedores, usando as mesmas correntes favoráveis, embora presumivelmente não as mesmas balsas. Todos os primatas do Novo Mundo descendem de um único imigrante? Ou o corredor de ilhas terá sido usado mais de uma vez por primatas? Asterisco. Usado, obviamente, é um termo infeliz se implicar qualquer coisa além da impremeditação. Como veremos em O Conto do Dodô, nenhum animal jamais tenta colonizar um território novo. Mas quando isso acidentalmente acontece, as consequências evolutivas podem ser importantíssimas. Fim da leitura de asterisco. O que constituiria um indício positivo de uma dupla imigração? No caso dos roedores, ainda existe estrigognatos na África, entre eles o porco-espinho africano, o rato toupeira, o rato das rochas e o rato de cana. Se ele descobrisse que alguns dos roedores sul-americanos são primos próximos de alguns africanos, digamos, do porco-espinho, enquanto outros roedores sul-americanos são primos mais próximos de outros roedores africanos, digamos, do rato-toupeira, esse seria um bom indício de que houve mais de uma ocasião em que os roedores derivavam até chegar à América do Sul. O fato de não ser esse o caso condiz com a ideia de que os roedores se dispersaram para a América do Sul uma única vez, mas não é um indício conclusivo. Os primatas sul-americanos também são todos primos mais próximos uns dos outros do que de qualquer primata africano. Novamente, isso é compatível com a hipótese de um único evento de dispersão, mas também não é um indício conclusivo. Este é um bom momento para repetir que a improbabilidade de um evento como o da flutuação nesse tipo de balsa está longe de ser uma razão para duvidar que ele tenha ocorrido. Uma ideia assim causa estranheza. Em geral, no dia a dia, uma grande improbabilidade é uma boa razão para se pensar que algo não acontecerá. O que importa nessa ideia de os macacos, os roedores ou qualquer outra coisa terem atravessado de ilha em ilha até o outro continente é que uma coisa assim só precisaria ocorrer uma vez e o tempo disponível para que ela ocorresse e tivesse consequências fundamentais está muito além do que podemos compreender intuitivamente. A chance de um manguezal flutuante transportar uma macaca grávida e atingir terra firme em um dado ano pode ser uma em 10 mil. Isso, à luz da experiência humana, parece praticamente impossível. No entanto, se considerarmos o espaço de 10 milhões de anos, torna-se quase inevitável. E uma vez acontecendo, o resto seria fácil. A afortunada fêmea daria cria e, com o tempo, sua família se tornaria uma dinastia que, por fim, se ramificaria, dando origem a todas as espécies de macacos do Novo Mundo. Só teria de acontecer uma vez. Coisas grandes cresceriam, então, de começos pequenos. De qualquer modo, a flutuação acidental está longe de ser tão rara como o leitor pode pensar. Muitas vezes foram vistos pequenos animais flutuando em destroços, e nem sempre são animais pequenos. O iguana verde tem normalmente 1 metro de comprimento e pode chegar a 2 metros. Eis uma citação de Ellen J. Sensky e outros, enviada à revista Nature. Em 4 de outubro de 1995, pelo menos 15 indivíduos da espécie iguana-iguana, o iguana verde, apareceram nas praias orientais de Anguilha, no Caribe. Essa espécie não existia antes da ilha. Eles chegaram em uma esteira de tronco e árvores desarraigadas, algumas das quais com mais de 9 metros de comprimento e uma vasta massa de raízes. Os pescadores da região disseram que a esteira era extensa e que foi preciso 2 dias para empilhá-la em terra. Disseram ter visto iguanas na praia e em troncos na enseada. Presume-se que os iguanas estavam alojados em árvores em alguma outra ilha que foram arrancadas e jogadas no mar por um furacão. O Luiz, que assolara o leste do Caribe em 4 e 5 de setembro, ou Merlin uma quinzena depois. Nenhum dos furacões atingiu Anguilla. Sensky e seus colegas posteriormente capturaram ou avistaram iguanas verdes em Anguilla e em uma ilhota a 0,5 quilômetro da costa. A população ainda sobrevivia em Anguilla em 1998 e incluía no mínimo uma fêmea com atividade reprodutiva. Aliás, os iguanas e os lagartos, seus parentes, são especialmente bons em colonizar ilhas no mundo todo. Existem iguanas até em Fiji e Tonga, que são muito mais remotas do que as ilhas caribenhas. Não posso resistir a comentar que a lógica do só precisa acontecer uma vez é de gelar o sangue quando aplicada a contingências mais próximas de nossa Terra. O princípio da nuclear deterrence, dissuasão nuclear, é a única justificativa remotamente defensável para a posse de armas nucleares e que ninguém ousa atacar primeiro, pois receia uma retaliação fulminante. Qual seria a probabilidade de ocorrer um lançamento de míssil equivocado? De um ditador que enlouquece, de uma pane em um sistema computadorizado, de uma escalada de ameaças que acabe saindo do controle? Qual a probabilidade de um erro terrível que desencadeie o Armagedon? 1 em 100 em um dado ano? Eu seria mais pessimista. Chegamos pavorosamente perto em 1963. O que poderia ocorrer na Caxemira, em Israel, na Coreia? Mesmo se a possibilidade em um determinado ano for tão pequena quanto 1%, 1 século é pouquíssimo tempo, considerando-se a escala do desastre em pauta. Só precisa acontecer uma vez. Voltemos a um tema mais alegre, os macacos do Novo Mundo. Além de andar nas árvores com os 4 pés, como muitos macacos do Velho Mundo, alguns macacos do Novo Mundo penduram-se nos galhos como gibões e até se locomovem por braqueação. A cauda é proeminente em todos os macacos do Novo Mundo. Além disso, no macaco-aranha, no macaco barrigudo e no bugio, ela é prensil e usada como um braço adicional. Eles podem pendurar-se perfeitamente só pela cauda ou com qualquer combinação de braços, pernas e cauda. Essa não possui uma mão na ponta, mas quem vê um macaco-aranha quase acredita no contrário. Asterisco. A cauda prensil também é encontrada em vários outros grupos sul-americanos, entre eles o jupará, carnívoro, o porco-espinho, roedor, o tamanduá, xenartro, o gambá, marsupial e até a salamandra, bolitoglossa. Será algo especial que a América do Sul possui? Mas a cauda prensil também existe no pangolim, em alguns ratos arborícolas, em alguns lagartos da família Cincidae e em camaleões que não são da América do Sul. Fim da leitura de asterisco. Entre os macacos do Novo Mundo também estão alguns saltadores espetacularmente acrobáticos, além do único antropóide noturno, o macaco da noite. Como as corujas e os gatos, o macaco da noite tem olhos grandes, os maiores em todos os macacos ou grandes primatas. O sagui-leãozinho é do tamanho de um arganaz e menor do que qualquer outro antropóide. Os maiores bugios, porém, aproximam-se em tamanho apenas dos gibões mais graúdos. Os bugios também se parecem com os gibões na destreza para pendurar-se e balançar-se pelos braços e na barulheira que fazem. Mas enquanto os gibões lembram sirenes de polícia no volume máximo, um bando de bugios, com sua caixa de ressonância vocal formada pelo osso ióide, dá-me mais a ideia de um esquadrão fantasma de jatos rugindo assombrosamente na mata. Acontece que os bugios têm um conto especial para apresentar a nós, primatas do Velho Mundo. É sobre o modo como vemos as cores, pois eles chegaram independentemente à mesma solução.